de Lucena. Portal do Arrocha. Lembra que eu te avisei pra não me abandonar? Você solteira perderia a graça em menos de um mês. E o que cê fez? Se entregou ao mundo de ilusões, falsos amores. Conheceu caras normais, mas nada demais. Pois ninguém te faz mulher como eu te fiz. Agora vem ligar pra mim. Agora chora aí com o seu pote de Nutella, sem ter ninguém pra ver novela junto, beijando caras que não tem assunto. Agora chora aí com brigadeiro de panela, sem ter ninguém pra ver sua série junto. Eu te amei muito, mas eu não sou burro. Esquece, segue o seu rumo. Se entregou ao mundo de ilusões, falsos amores. Conheceu caras normais, mas nada demais. Pois ninguém te faz mulher como eu te fiz. Agora vem ligar pra mim. Agora chora aí com o seu pote de Nutella, sem ter ninguém pra ver novela junto, beijando caras que não tem assunto. Agora chora aí com brigadeiro de panela, sem ter ninguém pra ver sua série junto. Eu te amei muito, mas eu não sou burro. Esquece, segue o seu rumo.